Motor de Salvador, da 3621, decolou da El Leda. 3621, bom dia, contato radar, só 340, saída da El. 340, pode voar direto da El? Autorizado. Sim. Seria saída prevista para o voo 270? No 270 vai para qual localidade? É Guarulhos. É Arbor, Arbor com transição Elefa. Arbor, né? Obrigado. Meia, confirma o pátio que se destina? Pátio 5, altura até o quilo. Gente, após o pouso autorizado, livrar à direita para o pátio 5, reportando pista livre, Oscar até o quilo. Vai reportar a pista livre, o Astro até o fim. 0-1-0-1. Azul 4060, via Mari, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no meia, reporte logo a pista livre. Acenda ao nível autorizado 390, o motivo é um cruzamento de um tráfego na terminal. Está livre o seu táxi à direita e no ponto de espera 186 torre. Ajuste 10 no meia. 1260. Gente, 1260. É restrito por 20 milhas ao 070. Em caso de falha, após 20 milhas, prossegue na navegação. Autorizado o táxi até o ponto de espera 186, 1260. Está correto, tenha uma boa viagem. Grato, bom dia. Autorizado a mano, 5220. Grave. Falo, tomando web, 7-2-2, informação, 5-3-5-0, retiro. Web 5728, qual o horário do plano? Ah, eu tô na 3, na próxima. Ok, ainda não posso o seu plano aqui no sistema. Assim que o plano chegar, eu chamo o senhor pra corre, ok? Tá bem, tá obrigado. Tá aguardando, tá com certo. O meu Oscar, abraço, siga. Frequência livre para a coordenação da presente, com voo até o regresso no meu Oscar, abraço. Uno 260, alinha e mantém ponto de espera 1-0. Alinha e mantém ponto 1-0, 1-2-6-0. Uno 260, autorizado alinha e decolar pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a linha de colar, voo 1-2-0. Uno 260, mantém o rumo da pista até 4000, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 1-1 mais, autorizado decolagem, restrito rumo até 4000. Mantém o rumo até 4000, 260. Miles, semi bound, maintaining 1000 feet, side, Charlie 150. Salvador, aguarde. Lima Tango. Doutor 3191, recepção do site para a foto. Cientista 3191, está autorizado o Galeão, o nível é o 360, via Upzulu 10. A decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar a Upzulu 10 e prosseguir de acordo com o plano. O controle 19.8 e o transponder é o 5412. Sir, 3191 está autorizado para Galeão, nível 360. Decola com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upzulu 10, 19.8, 5412. Correto, TAM 3191, chame pronto no portão 7. Chamar pronto, TAM 3191. Webjet 5728 na escuta do solo. Prossega 5728. Ok, já temos o plano aqui, tá pronto pra cópia? Tá pronto, 5728. Ok, tá autorizado então Recife, o nível é o 350, via Peruísque 58. Decolagem da 10 com curva à esquerda, subida é a Puca, com transição Caju. O controle 19.8, acione 5424. Autorizado, nível 350, para Recife, da cola da 10, curva à esquerda na Pouca Aracaju. Controle 198, transponder 5424, 5728. Correto, chame pronto no portão 5. Chama o 5728. O Romeu, está pronto para a cópia, Siri? Autorizado. Siri, 1.000 pés, decolagem da 17, o ingresso no corredor Axé, até a liberação do controle, que opera em 19.8, a torre 18.6, e o transponder é o padrão 0124. Horas, 2:30 agora. Ok, sim, muito grato. Pelo Tango Romeu, tem autobô? Chame a mesma para acionar, o ajuste é 10 no meio. Voo no 270, autorização Guarulhos? Voo no 270, está autorizado Guarulhos, nível 3620, via Upzulu 21. O decolagem da 10 com curva à direita, subida Arbor com transição Elefa. O controle 19.8, acione 5421. Nível 360, controle 21 Guarulhos, Arbor, né? Correto o cotejamento, voo no 270 e chame pronto para puxar e acionar. Amanhã. Atingindo 050, 6740. 6740, autorizada final, IRS, vem para a pista 10, reporte localizador. Autorizado IRS, já chamaram o localizador, ajuste é? 10 no meia. 10 no meia. 3621. Centro Recife agora, 1251, 1335, convô. 1351, 1335. Echo Charlie Lima Lima Tango, report runway inside, sir. Ok, now 1, 2, no departure south, 12 miles. That's right, 12 miles. Copiou o azul 4060? Zero, desça 2.000 pés na proa de 1, na Juxi 16, reporte localizador. 2.000 pés na proa de 1, na 1.35, 2.00. Via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, azul 4060. That's right, thank you very much. Eu tô fazendo um pequeno desvio à direita pra ajudar a formação. Seguinte, após uma. Seguinte, após uma. 3198, rotificada 2209. Índia Juliette, boa tarde, prossiga. Boa tarde, Vitor Índia Juliette, ainda não recebi a notificação, aguarde um minutinho para cópia. Juliette. 4060, está autorizado o ingresso na Juliette e fique atento ao Boeing da Gol que vai iniciar o táxi em mais um instante, o seu gate é o 01. Está autorizado após o voo sair do pátio. Ciente, gol no 777, está autorizado, tá à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste é 10 no 6. Ciente, tá 3191, está autorizado, chame táxi. Do you read me? Affirmative, sir. Echo Charlie Lima Lima Tango, make a 3604 to your right, report reestablishing. Okay, make a 3604 on the right. 98, retorno radar para sequenciamento, linha pré-20 proa. Limite ao curso do localizador, entra proa desça 3 do pé e ajuste no 096. Mateu, aguarde aí mais uns 10 minutos, ok, o seu plano aqui chegar, porque ainda não chegou e eu consultei aqui o sistema para 15h30 mesmo. Aproximadamente em 30 minutos antes, ok? Co Charlie Lima Lima Tango, we have a traffic on a Boeing 727 on runway 10's final. You are number 2 to approach on runway 17. Okay, I don't have the traffic this time. Okay, number 2. Gol no 777, mantém ponto de espera da 10. Webjet 6740, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 19 nós. Autorizado pouso 10 para o 6740. Okay, traffic inside, number 2, Charlie Lima Lima Tango. Lima Lima Tango, make another 3602 to right, report reestablishing on runway 17 final. Okay, report 3017 to final. Copy, runway 10. Charlie Lima Lima Tango, you are clear to land on runway 17, wind 140 degrees, 12 knots. Runway 17. Trip 5220, na escuta da torre? Descende a torre, 220. Trip 5220, informo que é o número 2 na aproximação, tem o tráfego aproximando na 107, reporta no externo, baixado travado, 5220. Ciente, vai reportar no externo. Web 6740 no solo 55, livre a pista pela direita, solo 1219. 1219, 6740. 3191, 1330, Guarulhos. Livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10. Chame a torre, 186. O ajuste é 10, 16, tá 3191. Pátio, Índia 2610, 1906. Controlador, bom dia, 6740, pronto, 6740, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chamante da Juliette, 6740. Alfa Vitor, Juliette. É bom, caralho, cara. O campo, Alfa da Juliette. Bom, 270, tá no 0 4 pushback, tá? Jogou no 270, aguarde um instante, tá, o pushback. Temos duas aeronaves aí que vai ingressar agora no pátio. Aguarde só um instante. Ok, clear runway to your right. O trip 5220, continue a aproximação, tem livre pouso na 10, vento 140 graus, 12 nós, o trip 5220. Ciente, livre pouso na 6740. Observe a aeronave da TAM após a mesma sair do pátio agora. Está livre e ingressar para o gate 2. Ação reporta no externo, baixar travado. Tem condições de ingressar no gate 2? Ok, fique atento ao 321 aí da TAM, que está um pouco próximo aí do pátio, que é a cauda. Solo ADSM 728, posição 0100, abastoramento por bem. Aguarde só um instantinho, 5728. Vai realizar simultâneo com a aeronave da Gol no 04. Previsão para o início, 2 minutos. Tá certo, então tá guardando o 5728. Tango Romeu, autorizado táxi até o ponto de espera da 17, reporta para ingresso. Kilo Tango Romeu. No 270, aguarde só um instante, temos uma aeronave da TAM, da sua retaguarda, que interfere no seu pushback. Só mais um minuto, ok? É, pode acionar a posição para andar atrás? Afirmo, acione na posição e aguarde o pushback. É, obrigado. Romeu autorizado ingresso na 197, reporta neto para a decolagem. Chame táxi. Obrigado, pushback, chama táxi 27. Web 5728 autorizado puxar e acionar, chame táxi. Estou autorizado a chamar o taxi 722. Quando é o 3520? 35220. Táxi autorizado pela Taxi Kilo. O desembarque será no pátio 3, aviação geral. A posição é a 04. Fique atento ao sinalizador. Kilo, pátio 3, a posição com o sinalizador. Vitorinho de Juliette, prossiga. Ainda não chegou no sistema. Eu vou consultar aqui a IS, ok? Só um minuto. TAM 3198, tem livre pouso na 110, o vento 130 graus, 139, TAM 3198. TAM 3198 na escuta da torre? Afirmo, livre pouso, 3198. 1777 decolado aos 01, no controle 199 decimal 8. 98. Certificação chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Controle Salvador, boa, agora no site, respect 7, decolado, cruzador e mil, Leida, Dial Leida. Gol 1777, contato radado no 320, saída da El Leida. Nível 320, da El Leida, agora no site, respect 7. Controle, 186 torre, 0160 no transponder. Cabeceiro no 7. Cabeceiro no final 3660, Vitor Juliette. 04, após o tapete para 2 mil pés, o ajuste no 0,6. Após o tapete, 2000, com 1016. Nós estamos mantendo ligeiramente à esquerda da rota proposta, porém, brisa para uma frente. Cara da Morelo Juliette. É um 270, temos 122, 345, a alternativa é o Compete. Chegou no 270, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 186, ajustando 0 no meio. Livre táxi à direita, ponto de espera 286, obrigado, 270. Bora. São Salvador, TAM 3198, livrando o transporte. TAM 3198, táxi pela Alfa, chame a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette, TAM 3198. Salvador, Papatango, Quilo, Tango Romeu. Papatango, Quilo, Tango Romeu, mantém os portões visuais no corredor Axé, reposta na Farol da Barra. Autorizo 045 na proa de Sirim, senhora, Quilo, Tango Romeu. E o Tango Romeu mantendo no mil pés. Aguarde para o sul. Romeu. Prossiga, TAM 3216. Ponto de espera. O correção ali mantém pistão no 01270. Número 2, como recebe 3296. Opa, Tango Romeu, Quilo Lima, serviço radar terminado na posição Conde. Chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. O Boeing 737 na web. Assim que a aeronave deixar o eixo da Juliette livre, prossiga para o gate 9. Para o 9, assim. É o L puxar. Puxar hoje, estabilizado. Portaria 1 estabilizado, né, 3604. Dan 3216, terça até o Nejo 050. Dan 3191. Controle Salvador, boa tarde, Dan 3191. 3191, contato radar, sobre o Jô 360, saída da El Leda Bridge. 3191-360. O Web 5728, Web 5728, táxi em frente, ingresso na Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é 1096. 1096, livre em frente, Índia, ponto de espera 286, 5728. Fala. Abraço, bom voo. Victor India Juliette, autorizado, táxi até o ponto de espera da piscina 7, reporta para ingresso, Victor India Juliette. Victor Juliette, no solo ao 06, autorizado backtrack para o pátio 4, Alfa Victor Juliette. O Victor India Juliette, mantém a posição, o senhor já iniciou o táxi? Tá ok então, então está autorizado o ingresso, repórter Neto de Ponte Cabeceira 97. Torre, Salvador Web. Alfa Victor Juliette, observe o tráfego na saída aí do pátio 4, vai ingressar na, para a cabeceira 17, após o tráfego seu ingresso, ok? Até o pátio 4. Gol 1977, chame restrito na frequência 125.1, alterna 136.25. Controle, eu vou 270, decola. 270, contato radar, sobre o voo 360, sai da Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa, ou 270. Direto. Vai de imediato, 17 aprovado, 130 com 12, Júlio. Dan 3604, compartilha aproximação, torre 1-8-6. 18-6, obrigado, boa. Tango Romeu, informe, estimado para seguir.